Bitcoin Salvador Gol 1994, ciente da Charlie, autorização de tráfego para Maceió, 350. Ciente, agora de copo, instante. Torre, tá 3226, para pushback, acionamento, portal 7. Aguarde um momento para acionar o momento pushback. Grato pela informação. Sobre Salvador, é o Delta 520, mantendo 170, informação Charlie. Chame na frequência 19.35, 3520. 19.35. Sobre Salvador, é o Delta 520, mantendo 170, informação Charlie. Bom dia, tá 3520, acione identificação, dessa via, chegada Mari para 2000 pés. No 0 no 3 o ajuste ao número 2 na aproximação. Está autorizado no LS, reporte localizador 3520. Chegada a Mari, 2000 pés, no 0 no 3. Autorizado LS, reporta. Será que solicita efetuar o LS IANC? 1 no 0, 3520. ILS IANC? Afirma. Aguarde. Status localized at 353-4. 353-4, complete LS, X-Way approach, contact the tower, 186. 186, 353-4, so long. Salvador, trip 5344. Aguarde. Tan 3520, eu estou autorizado o ILS Yank. Vai efetuar o procedimento completo? Ok, afirmativo. A intenção é, após Duna, interceptar o localizador e prosseguir com o Tan 3520. Ah, tá ok, ciente. Então, reporte estabilizado no localizador 3520. Quem reportará? Any gear down locked. 344. 896. Gol no 896. Prossigam 896. Autorizado para João Pessoa, nível de voo 370, Aperuísque 58, Romeu Eco Charlie, após direto João Pessoa. Decolada 10, curva esquerda, saída Puca, após proa de Romeu Eco Charlie, Recife. Transponda 5440, controle 1-9-35. Poderia confirmar apenas o início da autorização, por gentileza? Autorizado para João Pessoa, nível de voo 370, via Aperuísque 58, Romeu Eco Charlie, após direto João Pessoa. Afirmativo, autorizado 370, Aperuísque 58, Recife, da decolando 10, primeira curva vai ser a direita, gol 1896. Aguarde que eu vou ter que corrigir um momento. Tá ok, tô no ar. Torre Salvador. Gol 1754. Pronto para o pushback e acionamento do gate 10. Autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado para chamar táxi. Gol 1714. Land gear on the lock 3 green 3 5 3 4. Roger, runway wet, clear to land. 080 degrees 04 knots. 3 5 3 4. Clear to land runway 105 3 4. Para o táxi, o TAM 3226, com 97 a bordo, 3 de 10, alterna Fortaleza. Autorizado o táxi, contorne o pátio 1, prossiga via Índia, ponto de espera no 0, TAM 3226. Gente, via Índia, contornando o pátio 1, via Índia, ponto de espera da 10, 3226. Gol no 896. Confirmando então, após decolagem, curva esquerda, saída Puca. Após Puca, direto Romeu Eco Charlie, que é Recife, VOR Recife. Após direto João Pessoa. Controle 1-9-35, transponda 5440. E o nível autorizado 370. Afirmativo, autorizado 370, decola 10, primeira curva esquerda, saindo Puca até Recife, após João Pessoa. 1-9-35, controle Salvador, 5440, transponda, gol 1-8-9-6. Correto, chamo pronto para acionamento. Chamarão, 896. Torre novamente. Five 3 4 on the ground at 37, leaving the runway to via Delta, then Alpha, Juliet. Calling before Juliet, your gate will be 14, remote area. And proceed Delta now to Juliet, calling before Juliet, proceed to remote 14, 5 3 4. Gol no 896. Prossigo, 896. Gente, insira aí após Puca, Jamo e após Recife. Puca, Jamo, Recife. Afirmativo, Puca, Jamo, Recife, 896. 2 Salvador, o gol 74, pronto para o táxi. Com 1-1-1 a bordo, 111 a bordo, 2 horas e 11 minutos de autonomia. Alternativa Recife. Ciente, autorizado táxi, ponto de espera no 0, contorno Pationa, prossiga via Índia. Chame no ponto de espera no 714. Ok, vai via Índia para o ponto de espera da 10, vou chamar pronto no 714. Torre 3226, sobressando o ponto de espera, pronto. Autorizado, decolar 080 graus, 049, TAM 3226. Ele decola no 03226. Trips 53 double 4, give way to Boeing 737-800 at your left side. Then you'll be cleared to gate 14. Roger, 353 double 4. Torre Salvador, teria a subida prevista para o voo no 994? Afirma, autorizado para Maceió, nível 350. Saída Pulca, Jamo, após Prode Zumbi. Upper East 58. Orago, direto Maceió. Controle 1 no 9 decimal 35. Transponda 5436. Apenas reportando, batendo a microfonia na sua transmissão. Então autorizado 350 para Maceió. Saída é a pouca transição ao Jamo. Depois o Zumbi intercepta a Perúis 58. Orago, após Mike Charlie Echo. O controle é 1935, o código transponder é o 5436, o gol 1994. Cortejamento correto, chame pronto para acionar. Sente, gol 1994. Corre Salvador, boa noite, gol 9606, autorização Campina Crente, paciente da Charlie. Autorizado Campina Grande, nível 390, Apesulu 10. Neuma, após direto Campina Grande. Saída Puca, Jamos, Zipar. Controle 1 no 9 decimal 35, transponda 5441. Aguarde ainda para o cotejamento. Aguarde. 3226, decolou os 41, chame o controle, bom dia. Chorado, 035-3226. Torre Salvador, o gol 714, ponto de espera da 10, está pronto. Torre Salvador, o TAM 3226, decolado, cruzando 2000, transfere. Autorizado, alinhar, decolado a pista no 0, gol 714. 370, sai da boca. 370 da boca. Cliente autorizado 390 para Campina Grande via Upper Zulu 10, Neuma, direto Campina Grande. A saída é Puca, Jamos e Par. 119-35, controle 544 no transponder, o gol 1-6-6. 5441, confere, chame pronto para acionamento. Chamará o gol 1-6-6. Salvador Tufão, Salvador Pluto. Recife Center, frequency 133, decimal... Correction, 126, decimal 85. O... posso causar o Tufão. Visador, tá 3520. 3520, complete LS, chame a torre, 1862. 1862, tá 3520. Torre Salvador, Altan, 3520, localizador 10. 3520, avistado, cheque trem, chame final, normal. Formarata, 3520. 14. Voo no 606, tá no 03, pronto para o pushback também. Oi, Salvador, gol 1994, portão 6 para puxa e estacionamento. 4. Desculpa, controle Salvador, gol 714. 4, prossiga. Só autoriza voar na Pro de Aracaju? Deixa eu só coordenar com o Recife, só um minuto. Tá, joia, obrigado. Portão 06, autorizado, chame pronto para o táxi. É o gol 1994, autorizado, portão 6, chame para o táxi. 606, está autorizado? Portão 03? Afirmo, 3, 606. Autorizado, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi, 606, autorizado, puxar o estacionamento. Sou externo, baixado, checado, está 3520. 3520, ciente, autorizado, pouso, pista molhada, 090 graus, 039. Do pouso no zero, tá, 3520. Tando 170, o TAM 3226. TAM 3226, chama o Centro Recife, frequência 12685, alterne 133, decimal 65. 2853365, TAM 3226, boa, senhor, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Obrigado. Gol 1994 para o táxi. 130 a bordo, autonomia de 2 horas e 20 minutos, alternando Salvador. Autorizado. O táxi vai seguir o Boeing da companhia no portão 03. Voo 994, número 2. Paciente como número 2, seguindo a aeronave logo à frente, o voo 994. Corre Salvador, no 606, pronto para o táxi 91 a bordo, 4 horas e meia de autonomia alterna Fortaleza. Estação, chegada Mari. Dessa via para 2.000 pés, 1013 o ajuste, reporte localizador número 1. Via para 2.000 pés, reporte localizador número 1, 4171. Solos 49, liberou a direita, táxi agora via Alfa em frente, aguarda o portão. Confirma o portão. Só um instante. 809. 809, prossiga. Salvador, web 5809. 5809, Salvador, prossiga. Salvador, web 5809. Controle web 5809. Segunda aeronave autorizado para 10, tá pertinho, 2 anos. O no 714, chame Recife, frequência 12085 ao TRN 13365. Então, bom dia. 685, a secundária, por gentileza. 13365, bom dia. 3365, bom dia, obrigado. A decolagem, o Bonomés era bem. O TAN 3520 pode ingressar no pátio? Sim. Autorizado em ingresso, portão 10. Autorizado no 0, TAN 3520. Quanto espera da 10, gol no 994, top. Alinhar e manter? Alinhar e manter 10, 994. Decolou 5-2, chame o controle. Chama o controle, o nome é 06, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, voo no 606, decolado cruzando 1700 metros. 606, contato radar, subir, manter o nível 390, saída PUCA. 390, saída PUCA, o nome é 06. Gol no 994, autorizado a decolar, vento variável e calma. Vento autorizado a decolar, já 190, gol no 994. Salvador, gol no 896, posição 5 para puxa e estacionamento. Gol no 896, autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, gol no 896. Tan 3520 já estacionou? Afirmativo. Gol no 994, decolou 55. Chama o controle, uma boa noite. Controle, uma boa noite, no 994. Controle Salvador, gol no 994, decolou na sua escuta. Com 994, contato radar, suba para nível 350, saída Pouca. 350 Puka, gol no 994. Tower, now we'll be continuing to Belém, 25317, request level 370, information turning. Position remote 14. 11935. 935 FPS, Belém International Airport. Flight level 380. Vai até Zulu 41. After takeoff, left turn, Momo. Departure. Then heading to intercept Cogbo. Kilo Oscar, Golf, Bravo, Uniform. Position. Apezulu 41, Cogbo, Kilo Oscar.